e diga que saí com violão debaixo do braço. Estarei sentado na mesa de um boteco em qualquer canto dessa cidade, tomando um conhaque, tocando uma base, cantando uma frase. Você já não sabe o que acontece, eu não tenho estresse. Hoje qualquer paixão me diverte. Ela me deixou, nunca mais voltou, nem sequer ligou, hoje aqui estou. Eu não vou chorar, não. Eu não vou sorrir, não. Vou ficar aqui. Me deixa com minha loucura, ficar com a sua lucidez. Não me pergunta pra onde vou, porque eu também não sei. Mas ainda aí, não vou te seguir, não vem me dizer pra onde tenho que ir. Não vou por aí, não. Tomando um refri, brindando a nós, ouvindo uma bossa, curtindo uma fossa com Tom Jobim. Até o fim dessa madruga sem fim, sei que isso pode ser ruim, mas tô legal. Essa deprê não vai me fazer mal, é natural. Pois sei que tudo passa, se até uva passa. O que tá feito não disfarça, apenas por pirraça. Ninguém tá aqui de graça, independente do que faça. Não vai ficar na praça, dando milho aos pombos, lembrando tudo que não viu, embaixo dos escombros do castelo que ruiu. O que tá feito, tá feito, agora não tem jeito. Todo mundo erra, não dá para ser perfeito. Então aprenda com as lições, cuidado com as propostas. Se rebeldia são questões, consequências são respostas. Afora, andando à procura de resposta. Bosta, só encontrei desculpas. Putas, fugas, destaque do mundo dos caretas. Uma misteriosa estrela que eu vi passar no céu. Um homem sozinho na noite andar de chapéu. Uma dona bonita que já não te bota fé. Nessa noite chuvosa alguns trocaria a pé. Uma ideia na mente, uma caneta, um papel. Um som que soa longe, um microfone, um réu. A lembrança do beijo dela me traz alegria. Viajo, abro os olhos, acordo, é utopia. Na praça as mariposas rodeiam a luz do poste. Lá longe a luz do bote me instiga a tomar um forte. Subindo uma imensa escada, trombo com Nemo. Te procura sozinho, sua pequena ramp da sorte. Já são altas horas, todos altos os lares. Eu continuo vagando entre lugares e bares. Já tão não inspirado, jogando conversa fora. Preparado pra ressaca de amanhã que toma agora. Como é que a gente é assim?